Covarde, não tem um pingo de maturidade. Tá dizendo que a gente não tem nada, mesmo se envolvendo tanto. Como assim não faço parte dos seus novos planos? Devolve todos os presentes do dia dos namorados. Este seu celular, eu tô pagando parcelado. Pior de tudo é saber que minha decepção vai durar mais que as parcelas do cartão. Foi covardia. Comigo, plantei amor e colhe prejuízo. Covardia, tudo calculado. Eu tava dormindo com o inimigo ao lado. Foi covardia. Comigo, plantei amor e colhe prejuízo. Covardia, tudo calculado. Eu tava dormindo com o inimigo ao lado. Se enquadra em crime premeditado. Isso que dá o seu coração pra quem não vale nada, viu, minha gente? Arrocha aí, vai. Devolve todos os presentes do dia dos namorados. Este seu iPhone 13, eu tô pagando parcelado. Pior de tudo é saber que minha decepção vai durar mais que as parcelas do cartão. Foi covardia comigo, plantei amor e colhe prejuízo. Covardia, tudo calculado. Eu tava dormindo com o inimigo ao lado. Foi covardia comigo. Foi covardia, tudo calculado. Eu tava dormindo com o inimigo ao lado. A sua trapaça se enquadra em crime premeditado. Obrigada, gente!